vamos levantar a bandeira da fé. Nós moreçam e fiquem de pé pra mostrar que há força no amor. Oh, vamos nos unir, que eu sei que há jeito, e mostrar que nós temos direito, pelo menos a compreensão. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Pra lutar pelos nossos direitos, temos que organizar um mutirão e abrir o nosso peito contra a lei do circo e pão, e ao mesmo tempo cantar samba, amar, curtir. Só assim tem validade, minha gente, esse nosso existir. E ao mesmo tempo cantar samba, amar, curtir. Só assim tem validade, minha gente, esse nosso existir. Por isso nós existir.